Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cast. Eu sou o Joel Suki e à esquerda, Manel, à esquerda. Eu sou o Dinho Corleone e a pergunta que não quer falar. Não, peraí, vamos gravar de novo. Não, eu errei, peraí. Ó. Errei, peraí. Não, deixa eu falar agora tá certo. O Capitão América assistiu ou não a porra do filme do Rock Balboa? Aqui é Samuel Ragnos e eu só tenho uma palavra: maldita Friend Zone. Essa foi foda, viu? Eu sou Giovanni Araújo, Capitão América 2. 10. A nota é 10. Tem mil. Depois joga o Demil, porra. A nota é 10, meu filho. Isso é nem que discutir, meu camarada. Lamidança, começou com faboísmo inacreditável, meu irmão. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Capitão América 1 e o Capitão América 2, né, mano? A gente vai fazer uma divisão de blocos, né, aqui, porque quando a gente fizer do Capitão América 2 com spoilers, vocês vão ter a vinheta, né, de spoilers da gente, vai começar spoiler free, né, mano? Capitão América 1, né? Não é aquele antigo, não, mano. Tu assistiu no cinema, Giovanni. Yes! O primeiro que tu assistiu. Depois que descobriu quais são os amiguinhos da minha filha, vamos. Estou traumatizado. Vai ficar na zona neutra. Meu Deus, que mundo virado, meu Deus do céu. O primeiro impacto que eu tive, mano, foi o Chris Evans, mano. O Chris Evans ali, ele, quando chamaram ele, mano, o cara era um tocha humana. Alguém aqui tinha fé no Chris Evans, no filme do Capitão? No filme de 2011, que foi o início de tudo, do primeiro Capitão? Eu não tinha nenhuma expectativa no cara, viu? Eu nem lembrava dele no Quarteto Fantástico. Pra você ver como eu gostei do Quarteto Fantástico, tá ligado? Aí eu fui assistir o primeiro filme. A vantagem do Dinho Corleone é a sinceridade. O cara não lembrava do cara. Porra. O que eu achei mais bizarro foi o fato da Marvel ter escolhido um ator que já tinha feito um filme dela, né? Que no caso. Dela, era dos personagens dela que era o Tocha Humana, né? E eu pensei, pô, mas tanta turma pra fazer, por que não botou o Gerard Butler pra ser o Capitão América? This is Sparta! Na época que foram chamar ele, mano, chamaram outro cara também, aquele Matthew McConaughey, que é o cara que faz comédia ontem. Sim. Matthew McConaughey? Quem é Matthew McConaughey? Não, meu filho, o cara é um dos... Agora é ator oscarizado, fez um... Agora ele virou ator, né? Antigamente. Antes ele fazia muita comédiazinha romântica, meu cara. Sabe quem é que daria um ótimo capitão, que tem cara de capitão e só faltou fazer uma maromba pra ficar um capitão mesmo? Ah. Que assim não precisava botar um ator, entre aspas, repetido, que foi o caso do Chris Evans, era o Bradley Cooper que fez aquele filme lá, O Lado Bom da Vida. Meu camarada, ele agora é o Guaxinim, meu camarada. Ele vai botar Guaxinim pra fuder agora o Rock Guaxinim, meu camarada. O que vocês acham do Paul Walker, cara, pra fazer Paul o primeiro Walker. Filme? Dá pra ser, viu? Ele se encaixa no perfil que o Digio falou aí, cara. Ele se encaixa do... Eu acho que o que o senhor quiser, galera? Eu tô lendo aqui, mano, os caras que quase foram o Capitão América. Will Smith, mano. Meu Deus. Não, isso aí é fake, só pode ser fake, cara. Sério? É o Will Smith, e quem tava dando ideia dessa parte era o projetista, o diretor, ia ser o Michael Bay? Tim Burton. É, não, Michael Bay não faz filme, que loucura. Eu tô falando Tim Burton, que já fez. Vixe, o filme ia ser América... totalmente no escuro, tá ligado? Fala, meu Deus do céu, mano. Capitão América ia ser o Batman, mano. Batman América, mano. Outro cara que quase que ia ser o Capitão América é aquele Sam Worthington, mano. Puta. Puta merda. Fala, meu Deus. Eu detesto aquele cara com todas as minhas forças. Eu detesto aquele cara. Maria, ia ser ruim demais. Primeiro, pelo filme do Exterminador Salvação, que é um dos piores filmes que já foram feitos na minha vida. Eu detestei aquele filme. E segundo. A ideia é boa. Mas a ideia boa seria se tivesse feito o John Connor, como o Joel falou. Lembra, Joel? É. O John Connor protegendo o menino. Como é o nome? O Kyle Reese. Ah, é, e verdade, não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu. Botaram aquela porra daquele robô de coração de lata. Vai tomar no cu, meu irmão. Não. Ali, gente, e ele ali, fez dois filmes também que me iludiram. Me iludiram muito. Ah, lá vai. Já sei, Avatar. Vai, no... Não, o que me iludiu foi... Não, eu quase saí... Antes de tu falar... Esse filme, eu já vou dizer que foi o primeiro filme que eu quase saí no cinema no meio, viu? Que é Fúria de Titãs, meu irmão. Exato. Esse filme decepcionou demais, velho. Galera, e o 2 é pior que o 1, meu irmão. Que cara, merda, velho. Que merda. Esse ator é muito merda. Imagine você com seus 12 anos de idade, indo pro cinema moderno, lá em Recife. Todo feliz pra assistir Fúria de Titãs e fui barrado. Eu lembro de ter assistido esse filme aí, irmão. O primeirão de 75, 76, sei lá. Eu assisti quando eu tinha 4 anos de idade, mano. Achei foda, mano. Tá doido? Aí o cara vê essa bosta desse filme novo, mano. Puta que pariu, mano. Ah. É, eu vou concordar com o Samuel e com o Joel aí, que é uma bosta, tá ligado? E o cara é muito ruim, macho, cara. O Dio tinha falado do lance do personagem, da evolução do personagem, isso foi o que me fisgou no filme. Uhum. Porque eu não curti tanto as cenas de ação, eu achei o uniforme dele ridículo. Que caveira isso? Caveira vermelha também, eu achei too much. Cara, mancha, o cara era diva demais, meu irmão. Ficou muito exagerado. Peraí. Sabia que o Giovanni meio que ia dar uma... Lembrando que o Caveira Vermelha, o Hugo Weaving, que era quem? E o Giovanni... Peraí, vamos lá. Cílio Raio do deserto. Cílio Raio do deserto. Calma, meu filho. Calma, cocá. Vamos lá. Os heróis da Segunda Guerra, pra aquele tipo de filme, são carinados. E o mais importante, não tive que o uniforme do Capitão América é feio. Aquele cara uniforme do Capitão América. Ah, eu achei irado, cara. Não, do primeiro filme eu achei foda pra caramba. É um dos melhores uniformes de combate que tem. Pena que eu tô sem a foto aqui, se você pegasse o uniforme. Não, se for o uniforme baseado do Exército, é legal. Eu tô falando daquele uniforme azul depois dele lá que. Ah, o primeiro, que ele tá enfiado na bunda? Ixi, Maria, que moletom, né? É pois o moletom, é. Que ele mesmo se irrita, né? Não, o que é imitação de uniforme é legal, mas esse outro azul que depois ele passou a usar, que é todo folgadão, que ele também resolveram mudar e botar nos Vingadores, mais ridículo ainda. Então é todo, mas esse uniforme não, é vergonha ler demais, mano. O João até postou no Facebook aí, comparando os dois uniformes, a vergonha ler que era, mas tu é doido, mano. Tanto é que a preocupação do pessoal em mostrar um uniforme, ele voltou, o uniforme da Segunda Guerra Mundial voltou pra ser mais pancada mesmo, porque o uniforme tem um significado, aquele uniforme. Ele tem um exemplo de tropa de elite, entendeu, cara? Não, aquele uniforme do Capitão América no primeiro filme, eu achei foda, mas o uniforme oficial dele, né? O uniforme que imita o uniforme da guerra mesmo, entendeu? É, pois é. Capitão América, ele surgiu como, na verdade, um esforço de guerra, né? Que as séries de quadrinhos surgiram na Segunda Guerra Mundial. Mas era aquilo mesmo retratado no começo do filme. O Capitão América era pra vendido pra bons da guerra. Exatamente. E o filme conseguiu brincar, mano. Com esse negócio dele ser um esforço de guerra, né, e tal. Sim, eu achei bacana, tanto é que o filme pra mim funcionou, tá? Eu gostei pra caramba do primeiro, do um mesmo, muita gente fala mal do filme, só que não, pra mim foi legal, tem as partes engraçadas, que é a parte lá que ele tá no começo mesmo se ferrando, é magrelo, aí depois ele tem essa outra parte aí que ele meio que ele é um bobo da corte, ele né? Ele queria porque queria entrar no exército de qualquer jeito, sim, né? Sim, cara. O cara bem magão, fizeram aquele efeito lá do Benjamin Button nele, né? O filme é tão safado que foi quase 400 milhões de dólares. Pois é, né? Filme tão ruim. Não, mas é uma coisa que eu acho que eu gostava também que você via. Ele não servia pra ser soldado, né? Aí o que? Aí tem a listinha lá. Não, peraí. Fisicamente, como soldado, não. Mas corpo, entenda o que eu vou dizer. E alma, cara, só vem aqueles soldados. Porque é o seguinte, gente. Nosso país, tô falando do Brasil. Eu tive uma oportunidade única na minha vida, eu estudei no colégio militar, né? Então, uma das coisas que eu mais gostava do colégio militar é ressaltar os nossos verdadeiros heróis. Então, quando chegava na época de domínio de Montese, Batalha de Castelo Gandolfo, dia dos expedicionários, os expedicionários iam lá no colégio militar, faziam palestra, a gente participava e batia papo com ele, cara. E a gente, eu até hoje admiro os grandes Giovanni Tron agora. Tron. Que nós. Peraí, bons filhos da... Giovanni, peraí. Eu tava falando, gente, que a gente, país da gente esquece dos nossos heróis. É um país que falta. Então, sim, na minha vida, como aluno pelas militares, tive a oportunidade de conhecer... Muito doido, cara. Muito doido, irmão. São pessoas... E com o Giovanni Tron. E foi na mesma frase. Giovanni quer câmera lenta na mesma frase. Eu, cara, como ex-aluno do colégio militar, cara, eu tive a oportunidade de ter contatos com os veteranos da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, eu via aqueles olhos inocentes de pessoas que lutaram pela pátria, morreram pela pátria, acreditando num caminho melhor. E aquilo nos estimulava a acreditar. Uhum. Poxa, porque se você andar aqui em Fortaleza, tem vários heróis de guerra que você só lembra como rua. Exato, o Capitão América, ele tem aquele estigma dele, né, mas da galera achar que ele é um herói patriota demais, né, tem muita gente que não gosta por causa disso, né. É, porque o pessoal vê o nome Capitão América e já pensa que o cara é pau mandado, né, é um escravo do governo, faz tudo que o governo manda. Mas ele, no começo, foi vendido assim. Joe Johnston transformou ele numa mensagem universal quando colocou Capitão América, o primeiro Vingador. Então, cara, foi uma maravilha. Primeiro, eles retrataram um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial lutando por um inimigo que todo mundo era ruim. E o mais legal, tiraram aquela imagem do nazismo pra não ter problema com a Alemanha e exaltaram a Hydra, cara. Então, o maior inimigo que ele tinha era a Hydra, que a Hydra era muito mais além do que qualquer. Era o sonho de Hitler ter uma tropa como a Hydra. Só que a Hydra tava querendo, com todo respeito à palavra, tá pouco se fudendo pro Hitler. É. Já queria muito mais, entendeu? O Caveira Vermelha queria muito mais. É, tanto que no começo do filme ele vai atrás do cubo, né, lá do... Tesseract. Ele encontra, né, o cubo, aí ele diz, ah, o Hitler tá procurando coisinha no deserto, aí que eu achei aqui, Tesseractzão. É porque, refazendo uma referência ao nosso amigo Hellboy, que é um puta de um filme também, ele tava procurando a Lança do Destino. Você sabe quem é a Lança do Destino, né? Ah, que perfurou Jesus, né? Exatamente. Quem detém a Lança do Destino não existe, não morre. O exército não morre, entendeu? Como tem a sangue sagrado de Cristo, quando você levantava, ela podia combater. Mas, na verdade, estava no deserto do Saara, atrás da Arca da Aliança, junto com Indiana Jones. E é tipo o que o filme mostra mesmo, essa parada da Hydra. O cara, ele meio que bota a culpa em seres divinos, né? O cara... É aquela velha história, a gente nunca vai saber da verdade, porque isso aí é papo de quem ganhou a guerra, né? Uhum. Deixar, transformar Hitler num cara, podia até usar, como o América também usou, cara. Todos os países usaram todas as forças que tinham, porque a guerra tava pra arrombar, meu camarada. Japão tava botando pra quebrar. Isso um dia a gente pode até falar sobre um cast sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra realmente mundial, cara. Deixou muita gente traumatizada. E você tá perdendo, pô, quando você tá em desespero, você toma todo tipo de medida. Corta custo, começa a fazer oração, vira o cara religioso. Então, cara... Então... O Steve Rogers, ele não tinha corpo, nem força física, né? O bicho era cheio de problema, né? O bicho tinha uma porrada de doença. Não podia entrar no exército, aí o carinha lá, o cientista, chamou ele, né, pro exército, aceitou o cara. Mas ele tinha um espírito, né, de soldado, cara. Fora o lance também, João, que ele tinha perdido a família dele, né? Os pais dele tinham morrido também. Ele tava órfão mesmo e só tinha um objetivo, que era ir pra guerra, mano. Pra ele era o objetivo da vida dele. O papel fundamental do Dr. Abram Engsky, que foi representado por Stanley Tucci. Cara, é um doutor que estava procurando não um cara grande, forte, inteligente, mas um cara de uma boa ainda. É, ele fala porque isso aí, né, no filme. É porque o soro do super soldado potencializa... Que tá dentro da pessoa, né, ele fala. Exatamente. Por isso que o Caveira Vermelha virou... Caveira Vermelha, né? Virou rainha do... Princesa do Deserto versão suástica. Tá uma bichona. A cena que mostra essa parada do espírito do Steve Rogers é aquela da granada, né? Aquele, o Tommy Lee Jones joga uma granada no meio do pessoal, aí ele pula em cima da granada, né? Se fosse pra definir a melhor cena do filme, pra mim seria essa. E pior que botar no trailer, cara. Não era pra ter botado essa cena no trailer, cara. Porque pra mim ela define o que é o personagem. Era o que define o que é o personagem só com apenas uma cena, cara. Quando você faz uma academia militar, eu tava treinando pra ser futuros oficiais. Então o que acontece? Você é preparado pra pular pra granada. A tropa não. É, você como oficial, você fez merda, você vira pro subcomandante, segura a peteca, eu vou salvar a tropa. Caralho. Eu não posso mandar alguém morrer por mim. Eu tenho que morrer pela minha tropa. Aí o comandante assume. E o cara vai admirar. O comandante morreu por nós. Entendeu? Por isso que na história, por isso que geralmente, por exemplo, aquele Batalha de Los Angeles, que foi muito bem retratado nessa parte, o tenente que não era um experiente morre, que assume o Sergeant Major. Você viu na Batalha de Los Angeles e tal. Sim, eu quero o duas caras do esqueci o nome dele agora, eu quero duas caras. Então ali é bem a logística atual que acontece. O tenente, o comandante assume, se o comandante assume, toca a tropa, entendeu? Então é a realidade, então você é preparado. A tropa comum não tem tanto tempo de treinamento, então você não prepare ainda pela tropa. O Steve Jobs já deu Steve Rogers, cara, já tinha dentro dele intrínseco como um soldado que pensava na batalha. Mas pra mim, que fez, eu estudei em colégio militar e fiz academia militar, cara, pra mim a melhor cena que eu falei, puta, esse é o cara, foi a cena da bandeira. Ah, você vê um bando de Zé Ruela, é verdade. Ó, nunca ninguém conseguiu. Foi lá, tirou o pino, pegou a bandeira, levou pro cara, o cara. É! Cara inteligente, né, velho? Tá ligado? Ele chegou, entrou no Jeep. Foi, eu acho aquela cena sensacional. Cara, é inteligente, né, velho? É o safo. Não, todas as cenas do Capitão América 1 que desenvolve o personagem, pra mim, são incríveis, cara. O problema do filme, pra mim, foi as cenas de ação, que eu achei muito fraquinhas, e o desenvolvimento do vilão na história. Foi isso foi que me decepcionou no filme 1, né? Agora tu na cena da transformação do Steve Rogers, tu não achou estranha não, Giovanni, aquela cena ali? Tô te ouvindo. A experiência dele, né, do Steve Rogers lá com o pai do Tony Stark, né, na época. Aí ele transforma o Steve Rogers em um cara magno, um cara altamente poderoso em segundos, um cara mega bombado lá, o cara todo diferente do que ele era antes. Mas, ia fazer bem pra todo mundo aqui, hein? Não, mas... Mas era pra produzir os super soldados, cara. Coisa da Segunda Guerra Mundial. O sonho de ter uma arma efetiva. Depois dessa cena, começa o tentado do cara lá, né? O cara tenta explodir tudo e levar o soro. Atira no cientista que criou o soro também, né? Mata o cara. Aí ele sai correndo e o Steve Rogers sai na mesma hora que ele sai da máquina, ele sai correndo atrás do cara, mas... É isso aí. Mas ele é o Capitão América, ele tem capacidade. É, mas ele já não tem a parada lá do fator de cura também, não é bom. E o cientista explicou, viu, João? O cientista explicou que criou o soro, que diz que o Steve, cara, ele tanto ampliou tanto os músculos dele, como ampliou a linha tática dele. Mentalmente também ele se tornou um cara com uma mentalidade incrível, entendeu? É como se o cérebro dele se ampliasse, tá entendendo? Ele visse o mundo de uma maneira mais tática, tá entendendo? A tática que ele não tinha quando ele era aquele mirradinho lá, entendeu? Então ele ampliou a capacidade mental e a capacidade física. O que eu achei estranho, mano, é porque não teve nem um tempinho assim pra ele se adaptar com nada, com aquele corpo novo dele. Mas peraí, vamos lá. Ele já estava treinado, o corpo dele, a filosofia do super soro, do para o super soldado, é a mesma filosofia que o Bruce Banner, tá? Desenvolveu pra fazer o Hulk. Tá? No universo desses filmes, tanto é que foi o Marco Fallis estava tentando repetir o projeto do Capitão, tanto é que tem raios gama, para tentar copiar o projeto do Tony Stark, do pai do Tony Stark, né? Sim. O Anthony. Então o que acontece? Então, ele já é. Como o Hulk tem que esperar se adaptar pro corpo, já não vai pro pau? Sim. Entendeu, cara? Então e acho também que. Também no ele próprio já filme ele já explica, né? Ele já tem uma porra. Ele já vem treinando, Mesmo pro soldado do corpo franzino, ele já vem treinando. É, pode ser. Se ele sim, já, mas se tem ele aquela cena treinando, lá beleza. Que ele tá bêbado, ele quer ficar bêbado lá, vocês lembram? Ah, cena que ele, aí que ele explica. Ele fala que ele fala assim, meu corpo não se regenera rápido, né? Não, o cara é um super soldado. A ideia é se você criar um super soldado pra poder ir pra frente. De frente, fez uma... tanto é que o fator de diferença que ele tinha em combate era gigantesco, cara. Quem é que não quer um soldado que tem um poder de cura, tem capacidade de desviar bala, tem poder de liderança, que é um líder nato, Capitão América, do universo Marvel, é um dos maiores líderes que tem, junto com o Cíclopes, ou Corno. Entendeu, cara? Cíclope. O Corno. Corno, meu amigo, Wolverine fez o que com ele? Até no filme do Super-Homem, o cara... Ele foi corno também naquele Encantada, né? Perdeu a Encantada. Foi não, era ele. Foi. Era aí ele chegou isso. Lá e depois a mulher chutou e ficou com outro. Porra. Ele é corno também no universo Disney também. Fala, meu Deus. Centenas de casos de amor. Capitão América, ele meio que virou uma piada, né? Mas depois dali, que tentaram fazer a brincadeira dele com o negócio dos esforços de guerra, né? Pra eles influenciar o pessoal a entrar no exército e tal. Pois é, essa cena foi que eu não entendi. Os caras tinham um super soldado e preferiam ficar fazendo propaganda com ele em vez de mandar ele pra guerra, cara. Essa parte... O coronel não acreditava nele, tá ligado? Não acreditava nele. Exatamente. Ah, o coronel Tom Lee Jones, né? Tinha muita gente, Chester Phillips, tinha muito mais gente, com muito mais experiência, trabalhando muito mais tempo. E o cara olhou o seguinte, porra, eu vou entregar um cara que recém foi promovido e virar arma de combate, ele tem que provar pra gente que ele vale. Tanto é que a cena que ele vai de combate, ele pega o capacete, vai com o uniforme do Band of Brothers, pra quem não sabe, aquele é o uniforme dos Band of Brothers. Tá? Antes dessa parte aí, tem um uniformezinho dele do moletom lá, maluco. Uniformezinho de Lycra ali, que é... Aquele é feio pra cacete, cara. Aquele ali é zoado demais. Aquele uniforme ali botaram 3 vezes o tamanho dele, só pra zoar. É. Literalmente vestiram ele com paraquedas ambulante. Mas agora o Caveira Vermelha, né, velho? Caveira Vermelha, mano. Olha o nome do cara. Não colou, velho. Não deu pra mim. Mas aquele era um inimigo tradicional dele. Sempre o Caveira Vermelha sempre foi. Mas meio, que, vermelha, sempre, meio que tinha que ser, grande, né, mano? Tinha que ser daquele jeito mesmo, né, mano? Porque... Uma característica de um personagem canastrão, Segunda Guerra Mundial. Então era meio canastrão pra representar. Eu acho que o carinho que o Joe teve no filme, o detalhe em tela, a forma pintada, as imagens texturadas, o cara teve, lembra muito o Rock Tia. É um filme de matinê, o Capitão América, entendeu? É um filme gostoso de assistir. Parece aqueles filmes assim de Sessão da Tarde, mano, o Capitão América 1. Isso mesmo, a ideia é essa. Capitão América em altas confusões na Sessão da Tarde. O cara fazendo a chamadinha, né, mano? Hoje, na Sessão da Tarde, ele tem incríveis poderes, terríveis inimigos e está sempre com a vida por um fim, com um grande sucesso de bilheteria. Hoje, na Sessão da Tarde. Dinho, pelo amor de Deus, bota uma cola na boca desse rapaz. Ele era muito magro. O Giovanni, né? É porque ele ama muito o filme 1, cara. O Dinho não gostou também do filme 1, mas não tem coragem de admitir. Peraí. Eu gosto do primeiro, mas também não é tudo essa coisa maravilhosa que o Digio acha. Até porque é porda que a gente já teve Homem de Ferro 1 e 2, acho, ali no currículo. Sim, agora eu vou falar uma coisa que me incomodou no filme, cara, que é o seguinte. É. Pra quem viu o primeiro Homem de Ferro, sabe, o 1 e o 2, sabe o quê? Que o pai do Tony Stark, o Howard Stark lá, que aparece no Capitão América, ele era o quê? Ele era um cara, digamos assim, um cara meio enérgico, meio bravo pra cacete, com o Tony Stark e tudo. Só que nesse filme do Capitão América, os caras colocaram que o Howard Stark é praticamente o Tony Stark. O Homem de Ferro ali. É o Tony Stark. O mas cara que zoa pra cacete. Vocês não entenderam. A mensagem é essa. Mas ele, eu acho que ele meio que amadureceu, amadureceu depois. O cara perdeu o melhor amigo dele, foi na Segunda Guerra Mundial. Você não viu que ele ficou traumatizado quando perdeu o cara? Quantas pessoas morreram que eram amigos deles na guerra? Quantas pessoas mudaram na guerra? Aí mostraram que ele no começo da guerra era um bom vivant, no final se tornou um homem duro. Assim, aquela imagem dele charlatão, dando catado nas meninas, tirando onda, achei muito bem bolado. Diferente do Homem de Ferro 2, mostrando o cara dando tapa. Ele não tem o mesmo brilho que o Robert Downey Jr. tem, né, mano, o Homem de Ferro. Não, mas é praticamente a mesma coisa. Vai fazer a apresentação das coisas lá, cheia de mulherada, essas coisas, tá ligado? Eu vi o Tony Stark ali, cara. Não, ele é legal, mas ele não rouba a cena, né, mano, como o Robert Downey Jr. faz. Não, sim, não tem como roubar a cena, cara. Mas você vê muito do personagem ali, entendeu? Eu vi o Homem de Ferro ali, eu falei, caramba, só faltou a armadura ali, é o Homem de Ferro. Eu gostei, mano. Eu gostei do final, mano, do Capitão América 1. Foi extremamente importante. Ele sim, faz a ligação, também, né, do filme do Capitão América com os Vingadores, né, mano? E a partir dali não tinha mais como, não. Era Vingadores, já direto. Era a famosa ida sem volta. Agora vai ter que ir. Agora uma coisa a gente tem que convir, que o Didi talvez não concorde comigo, que o Capitão América ele tem uns pulmão de aço, né, mano? Porque o cara, ele desmaia no meio do mar... Ele congela e não morre afogado, velho. Não, mas ele não caiu no meio do mar, não. Ele caiu no meio do gelo mesmo. no gelo, e aí o gelo cobriu, e ele, devido ao super soldado, ele conseguiu ser conservado. Tanto é que a brincadeira do Tony Stark fala Capitão Capicolé. Já chega botando pra fuder, né? Mostra o Capitão América, né? Tipo, numa sala, aí ele percebe que o jogo era um jogo gravado, né? No rádio ali, que ele tava lá naquele não, jogo. Não, na verdade ele foi naquele jogo. É, ele cara deram azar, tá ligado? Ele falou assim, eu fui nesse jogo, pra onde a gente tá? Eu achei legal ali aquele jogo. Achei legal, cara. E aí mostra que o personagem é um pouco inocente, assim, né? O Nick Fury chega pra ele, você tá bem? Ele, não, tô, não sei o quê. Eu só tinha um encontro, né? E acaba o filme ali. Achei legal, ele cara. Tinha aquele filme ali, final ali. Ele tinha encontro com a Peg, né, cara? E a Peg tá foda, viu? No filme, no primeiro filme. Tá doido. Tá show de bola, cara. Show de bola. Não, e o gancho pra ele, né? Do lance dele ter perdido o encontro dele, tudo foi show de bola. Também gostei desse final. Mas vocês têm que admitir, eu sei que a gente não ia falar, mas eu queria dar uma pincelada aí, até podia dizer. Olha. Não, opa. Eu quero ver ele falando isso aí. Cara, pra mim, no filme dos Vingadores, o Capitão só tava lá pra ser ridicularizado pelo Homem de Ferro, porque a única parte que o Capitão fez alguma coisa foi aquela do policial, dos policiais, né, que ele dá os comandos pros policiais. O restante do filme, irmão, eu achei que zoaram demais o Capitão, velho. Pra mim, aquilo ali decepcionou demais, velho. Não era pra ter feito aquilo com o personagem, não. Acho que é porque ali, mas ele tava em meio de Homem de Ferro, Hulk, Thor, e ele era o único cara normal, mas ali no meio daquele pessoal ali, véio. Porque a grande função do Capitão América no Vingadores, mano, era pra ele ser um estrategista, né? Mas o problema, camarada, o Tony Stark fica usando o Capitão o tempo inteiro de escada pra ficar zoando o cara. Não, mas é beleza, mas ele, a opinião do Steve Rogers, né, é diferente da do Tony Stark, mano, que... Já, aí já começa o arco de quê? Guerra Civil, mano, aí já. Pode ser o Vingadores 4, mas, gente, vamos ver. Vingadores 4, mano. Vixe, não saiu nem o 2 ainda, o Gide já tá falando do roteiro do 4. Vai rolar dinheiro, a Guerra Civil vai rolar. Gide, gente, agora diz só pra mim aí qual é o roteiro do 3, porque eu só sei o do 2. Aí, você tá tirando onda, vai ter o 3, você vai ficar calado. Ele chegou lá, sou playboy filantrópico, e você não sabe o que é ser herói. É isso que eu fico chateado. Quando o pessoal fala muito mal do Homem de Ferro 3, mas ali você sai o milionário e vem o herói, sai o milionário e entra o homem de responsabilidade, sai o milionário e entra o pai de família, que foi aquela brincadeira com aquele menino. Uhum. Você vê que ele tá, não tá mais filho da puta o Tony Stark, então já nos Vingadores já começa a mexer a cabeça dele, porque quando ele fala e virou que você já foi herói, a função do Capitão América foi incomodar Tony Stark. Mas ô Giovanni, tu tem que convir que o Capitão América nos Vingadores, ele não ia aguentar aquela porrada no martelo do Thor, não, com o escudo, né? Não aguentar nem a pau, viu, Giovanni? Camarada, a verdade é o seguinte, é pra mostrar que o mais poderoso pode ser comandado pelo grande líder. Tanto é que o Thor obedece ele fala, Thor, vai lá pra cima e controla. Aí tudo bem, aí, né, mano? O cara aguentou ali a porrada do Thor com o escudo, beleza. Agora a foda ali do Capitão América nos Vingadores, mano, é porque a roupa do cara tava meio assim, ridículo demais. Parece que ele tava de pijama, né, mano? Parece que era o Capitão Feliz, velho. Mas, galera, vamos lá. Vocês não entenderam de novo. Outra mensagem, certo? Tinha que ter um motivo para vingar, certo? O Coulson, como o nosso representante nerd, chegou pra ele pulando feito uma pipoquinha. Sou seu fã, tenho o cartão da Segunda Guerra Mundial. Eu fiz uma roupa, né, pra ti. Né? Uniforme. Ele fez aquela cara de... Aí ele olhou e fez aquela cara de puta que pariu, fudeu. E ele usou em respeito ao cara que morreu, cara. Ele usou em respeito ao cara que morreu, entendeu, cara? Olha aí, mano, Giovanni dando explicações ali plausíveis, mano, pra roupa do cara. Agora eu comprei essa ideia aí, viu? Eu só vejo aquela roupa como um pijama, macho, aí é foda. Não, mas não se preocupe. A nossa vingança vai ser um podcast proibido. Vamos... Vai ser um cast ureia quente, né? Agora vamos falar com spoilers do Capitão América, o Soldado Invernal. Né? Vamos começar o padrão Asila de Atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera! Quando eu li as críticas americanas, tudo falando bem do filme, puta que pariu. Aí o filme estreou aqui, né? Teve uma pré-estreiazinha aqui no Brasil. Aí todo mundo elogiando também, puta merda, mas Como é que pode, mano? Aí já bateu uma curiosidade zona foda, mano, pra esse filme aí. Aí caiu, caralho, mano, não acredito que tá melhor... A galera dizendo que tava o melhor filme do da Marvel até agora. Da Marvel? Não, é. Isso daí eu não acreditei. Eu falei, meu... Sério mesmo que os caras estão falando que Capitão América é melhor que o Vingadores? Não é, mano. Que o primeiro, até o primeiro é Homem de Ferro, tudo não sei o quê. Aí o povo falando, postando em Facebook e tudo, só que aí eu falei, ah, vamos assistir, né? Até agora, pra mim, o melhor filme da Marvel foi o Homem de Ferro 1, depois Vingadores, e agora o Capitão América 2. É isso aí. A minha lista mas agora é essa. Mas antes da gente iniciar essa análise do Capitão América 2, a gente precisa, eu e o Joel, a gente precisa falar da saga que foi pra assistir esse filme. Foda, meu. Aqui, marido, agora meu que vai ser interessante, porque eu já ouvi essa história, vai ser bacana. Pois putaria, é. Velho. Joel falou comigo, né, no Skype e tal. Não, mas bora assistir, não sei o que, não sei o que. Tu vai assistir quando? Cara, eu vou assistir depois do trabalho, meu dia, sábado e tal. Ele... Pois eu vou, que hora é que tu vai? Cara, 1h50 da tarde, sala 10. E o Manel ia também, né, mano? Sendo que esse e bicho pegou uma cirrose, zona doideira aí. Tá tuberculoso até agora. Aí o que acontece? Eu peguei, combinei com o Joel, cheguei lá, aí deu 1h30. Dia A. Pois é, né, o Manel tá no A, né, mano? Sim, aí quando deu 1h30 eu liguei pro Joel. Joel, mas cadê tu, mano? Já vai começar a sessão, falta 20 minutos. Ele, tô chegando. Aí quando faltou tava faltando 10 minutos, eu liguei de novo pra perturbar ele. Mancha, vai começar. Ele, mas eu acho que não vai dar tempo pra eu chegar não, cara. E agora o que, que a gente faz? Eu, calma aí, mas vou falar com o gerente aqui pra prorrogar meu ingresso pra gente botar na próxima sessão. Não consegui falar com o gerente. E pra piorar, eu tinha acabado de comer uns calzonezinhos, as coisas. Aí eu fiquei com vontade de dar uma cagada, sabe? Aí... Eita, pô. Aí eu peguei, liguei pro Joel, e agora, mas já assistiu, a gente nem vai assistir o filme. Bicho, tive uma ideia, vou fazer o seguinte, eu vou no banheiro e vou esperar tu comprar a próxima sessão, e quando tu for, tu me chama, porque não tem mais aquele negócio dos anos 80 e 90, de tu assistir o filme e ficar na sessão esperando. A negada não deixa, o lanterninha manda tu sair. É. Aí o que é que eu pensei? Não, eu vou entrar no cinema e vou ficar dentro do banheiro do cinema esperando o Joel. Aí eu peguei, fiquei lá com o meu 3DS e tudo. Aí quando as pernas começaram a formigar, foi que eu fui olhar o horário. Eu, que porra é esse, mano? Já tô aqui mais de uma hora, macho. Aí liguei pro Joel. Não, eu chego lá na fila do cinema, mano. A fila zona gigante, mano. Eu, puta que pariu, mano. Fila da puta, macho. Aí eu fico lá esperando, né? Aí o pessoal andando a cada... 10 minutos a galera andando 1 metro ali pra chegar na fila do cinema. Égua, mas meu Deus do céu, mas o Samuel tá no banheiro. Morri de calor, velho. Aí é quando bate o cara lá que cuida do banheiro e pergunta, meu filho, você tava passando bem? Porque já vai completar 2 horas que você tá dentro desse banheiro. Meu cara, puta que pariu, Jota, tu é foda, velho. Aí depois, enquanto isso, o cara que trabalha no banheiro pensou que o Samuel era daqueles pervertidos que fica olhando cara, o banheiro. Cara, que ideia de merda, literalmente, que eu tive, velho. A sessão que eu ia assistir era de 1h50, a gente foi pra sessão de 16h30, velho. Nossa. Puta que pariu, meu irmão. Aí cortou a cena pra mim, meu, eu esperando a fila do cinema, eu, égua, mano, já bem isso aí. Aí quando eu olho pra salinha do banheiro do cinema, entrou uma tropa de policial, segurança, sei lá o que foi isso. Eu, puta Vixe, que meu. Pariu, mano, pegaram o Samuel, doido. Eu não tô sabendo agora. Eu vai, meu Deus do céu. Preso, tá vendo? Vai, mano. Samuel ia ser preso por quê? Porque tava olhando, manjando os caras lá no banheiro, tá ligado? Eu, vixe, Maria. É porque eu fiquei lá no último sanitário do cantinho, mano. Mas aí eu ia te defender, Samuel. Ah, mas foi culpa minha, não sei o quê. Aí os dois iam ser presos. Aí, chegava, não, ia ajudar muito, não. Chegava, falava bem grosso, olhando pro cara. Meu irmão, peraí, esse cara é meu namorado, pô. Qual o problema? Puta que pariu, não, já é putaria, mano. Ai, ai, ai. Eu só sei, meu chapa, que eu só sei que eu vi 2 hamburguesão ali com o Joel. Olha aí, tô querendo se redimir, comprou um hamburguesão pra mim. Aí eu, então tá tranquilo, valeu a pena. Tem que fazer valer, né, mano? Você foi trocado, Dinho. É, não, mas tá bom. Mas, meu, o cara ficou... Não, mas eu espero que, Samuel, que você saiba que o cara pensou que realmente você era um gayzão que tava lá só manjando os caras no banheiro, né? Espero que isso. Ah, que merda, meu. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, viu, macho? Já que o Siqueira liga pra mim, vamos pegar essa porra, vamos pegar essa porra. Me comecei a dar pilha, o caralho, a quatro. Vou lá, e fui lá e comprei a porra do ingresso. Né? Beleza. Eu tinha que fazer uma vistorinha numa cidade bem fria, próximo daqui, na região das montanhas aqui cearense, um pouquinho mais ao norte, chamado Teresina, Piauí, certo? Eita. A cidade estava sofrendo hecatombe nuclear, porque estava 28 graus, né? Fala, meu Deus do céu. 28 graus, o povo usando casaco lá em Teresina. Quando chega, eu falei, pelo amor de Deus, se o voo saía de 7h30, chegava de 8h30 e a sessão às 9h20, né, cara? Então tá, né? Peguei aquela coisa toda, tará, pererê, porô, pá! O voo sendo horário. Cheguei, corri, eu deixo o carro no estacionamento, porque quando eu faço vista técnica, eu deixo o carro no estacionamento. Impressionante, né, mano? O voo saiu no horário, né? Quando eu viro, galera, eu cheguei pra ver o filme, todo feliz. Quem disse que o filme ia ser exibido? Vale! Eu olhei pra... Ixi, aí já tava o pessoal falando, Giovanni, não vai dar pra ver o filme. Eu falei, como é que é? Não, não vai dar pra ver o filme, que o filme tá com problema e tudo mais. E tá, aí tava a turma lá, a galera lá da S1, que é o Garagão, tava o Jurandir, tava todo mundo, né, cara? Eu falei, o Adams também, tava todo mundo, uma porrada de gente pra assistir o filme. Já chegou, você quer resolver ali, aquela senhora ali que é a gerente do cinema. Peraí. Fui embora, liguei módulo, bum, engenheiro. Boa noite. Boa noite. Por favor, eu desloquei de Teresina pra cá pra assistir essa sessão. Já regalou os olhos. O que está acontecendo? Não, meu senhor, é o seguinte. Nós não sabemos o que acontece no tempo de download da programação. É? Não, o que começou, deu problema. Eles iam baixar o filme? Já fez isso. Exato. O filme é baixado para o projetor. A gente resolveu o problema da exibição, porra, mas precisava baixar. Porra, é essa, baixar. Mano? Aí eu falei... Aí... Com isso, a gente não tem garantia de começar a sessão às 9h20. Aí tu sacou ali o HD externo, passa pra cá. Quer dizer que você não vai abrir a sessão às 9h20. Como é que... Quais são as opções? Não, nós vamos devolver o ingresso pra vocês, não. Cara, você tá vendo aqui? São vários fãs, certo? Junto comigo... Dia mesmo, tem dois advogados extremamente fãs do Capitão América. E o cara no meu lado e o Thiago Siqueira no meu outro. Extremamente. Já parou pra pensar nas consequências se você adia essa sessão? Eita. Eu posso fazer uma proposta com você? Na qual? Nós temos uma outra sessão começando às 10h05, que é a sessão comum, correto? É, correto. Então, se até às 10h05 você não conseguir dar o download, você nos permite entrar na frente pra assistir a sessão das 10 e você devolve os ingressos pra gente. Ah, tá, ok, beleza. Tá rolando aquela coisa, não sei o que e tal. O pererê, quando volta, a mulher fala comigo. Acho que vai dar, mas beleza. Pra não ter certeza. Tá baixando torrent, né, velho? Tá baixando torrent, né? Aí o que, que eu fiz? Aí tu pediu o arquivo do torrent pra tu baixar também. Não, cara, gente, vamos ficar aqui na frente, vamos fazer uma fila aqui, que se esse sinal sair, se sair pra outra sessão, a gente na frente, se sair a sessão da gente, a gente vai na frente, cara. Cara, a mulher voltou. Senhor Giovanni, pois não, conseguimos e vamos passar a sessão aí dentro. Vem falar comigo. Aí a galera, porra do caralho! Essa merda começa a dar errado, vou me inchar aqui dentro dessa bosta. Entramos no cinema, começou a sessão, cara, tudo perfeito, IMAX, a entrada triunfal, o sistema, cara, de novo, mais uma vez, vamos chamar de viado. Entra o IMAX, eu chorei de novo. Eita, chorou de novo! Enquanto isso, eu e o Joel assistindo o filme com um bocado de pivete zoado dentro do não nosso é, lado, querendo dar cascudo nos pivetes. De filha da puta. Ah, que nem o seu Madruga querendo bater no Chaves. Vocês dois trocando hambúrguerzinho, depois de ter ficado uma tarde preso dentro do banheiro. Meu Deus! Que merda, velho! Censurando o teu podcast. Agora começou o Capitão América 2, né, velho? Depois do Samuel no banheiro, bora começar o Capitão América, né? Se o Manel tivesse aqui, o Joel gritava: ó, esquerda, Manel! Ó, esquerda, Manel! Eu achei legal aquela cena introdutória, mano, por causa daquela listinha ali de coisas que o Capitão América tinha que fazer, né, velho? Sim, e entre elas tava assistir o filme Rock Balboa. Ah, cara. Tinha Chaves, Xuxa, Mamão dos Assassinos, né? E uma coisa legal que tem, mano, é que cada país que ele foi lançado é uma lista diferente, né, mano? É foda, né, isso aí. Quando ele começa, mano, começa normal, né, mano? Mas quando ele tem aquela virada de você não saber o que é que tá acontecendo, mano, meu irmão, mano, que diabo é isso aí, mano? O que tá acontecendo, mano? Porra é essa, mano? Primeiro porque o filme inovou, porque nunca tinha mostrado em nenhum dos filmes da Marvel até agora o Nick Fury se fudendo, né? É, macho. Caralho, macho. Pô, é eu gostei dessa parada, mas mesmo assim ele não se fudeu, assim, né? Ele conseguiu fugir, tá ligado? Mas ele já mostra o Capitão América, né? O Steve Rogers batendo de frente com o Nick Fury, né? Mas depois daquela missão lá do navio, que eu achei uma cena de ação muito boa, viu? Aquela cena ali. Eu achei excepcional, porque desvinculando a ideia do Capitão América. Eita, porra, muito louco, hein? Tá muito louco! Questionando aqui. Achei legal exatamente desvincular o Capitão América, esse desvincular do homem do seu garotinho de América, né, cara? E apresentou entre nós um puta vilão, cara. Uma instituição com um puta vilão, cara. Que eu, independente dos vilões individuais, existe uma coisa pior do que ter uma instituição vilã, cara. É um mal tão grande, porque cada cabeça que cai, duas aparecem, cara. Puta merda, que ideia da porra que os caras tiveram. Não, mas ele não mostra nessa cena, né, que é a parada da Hydra, mas... É, a cena do navio é pra mostrar que o capitão, ele não é um pau mandado. É. Né? Ele quer saber tudo que ele vai fazer, ele quer saber tudo direitinho. E a viúva é a pau mandada, ela tá ali pra fazer o que foi dito pra ela fazer, né? É a espiã, né? É ele. O cabo preso. Ela tem muito passivo pra explicar. O Capitão América, ele é o soldado, né, e a viúva negra é a espiã. Né, e ele não concorda com isso ali, né? Por isso que ele bate de frente com o Nick Fury no começo, né? Um soldado, quando é preso pelas leis de Bruxelas, Genebra, não sei o que, ele tem que ter direito a um bom local protegido e alimentado. Obviamente que a guerra não faz, mas está previsto em todos os acordos internacionais. O espião é crime de guerra, é morte, entendeu? O espião, se você tem um espião, é o problema maior de todos. O espião, enquanto um soldado representa bravura, idoneidade, que é bem retratado pelo Capitão América... Porque o soldado é, tipo, autorizado a fazer aquilo ali, já o espião... Não, é o espião, jogador de dois lados. Então, se você tem um espião, vou dizer assim, a Viúva Negra, se ela fosse da Shield, você queria que ela morresse. Como a Viúva Negra tá com um pingente da flecha do Gavião no peito, e ela tá toda hora tentando empurrar uma namorada no Capitão América, cara, é fogo, cara, acho mal barato. Agora, a cena que mais me incomodou não foi nada desses combates, não. Foi uma cena especificamente com a Peg, cara. Doeu, cara. Aí doeu de eu começar... Eu dizia chorar, não chorar, mas eu chorei por dentro daquela cena. Eu acho que ele tava meio triste, mano, por dentro ali, por causa dela. A mulher tava com Alzheimer, né, mano? Tava... Cara, eu tô passando por isso, gente. Eu tenho uma mãe que tá desenvolvendo, cara. Então, quando ela chega a ver ele, começa a chorar. Não, minha mãe não está em estado elevado, que todos nós temos. Só tem uma elevação, né? Então, o que acontece? Mas aí eu falei, putz, Guilherme, quantas pessoas têm esse problema dentro de casa? Quantas pessoas têm essa coisa ali? E foi muito bem retratada aquela história. Porque, quer queira ou quer não, o Capitão América tem 92 anos de idade, gente. Agora, essa primeira cena ali da luta no navio do Capitão América, eu acho que serviu também pra mostrar que o Capitão América tá muito melhor treinado. Nada, mancho, nesse filme. Parece que as porradas do cara estão porradas na seca, mano. Ele. Potência, ele tá com muito mais potência, ele derruba parede. E outra coisa, o âmbito de luta dele melhorou muito quando ele foi lutar lá com. Como é o nome dele? É o Braddock. No início ele até tá ganhando do capitão, mas você vê que o capitão ele consegue desenvolver a luta dele. Ele aprende vendo o cara lutando, mas ele dá o mesmo golpe no cara, meu irmão. Que é um golpe estilo Guiller, assim. Super soldado, é a função do super soldado, porra. É ele cada vez mais, ele tem um poder de melhorar cada vez mais, ele tem alta regeneração. E tá... mas nesse filme, Didi, a gente sentiu um upgrade do capitão. Esse upgrade a gente não via direito nos Vingadores, por exemplo, nem no primeiro capitão. Esse você vê que ele tá muito mais forte, muito mais ágil. A luta dele tá muito mais bem elaborada. A roupa, entendeu? Dele também, mano, tá muito mais doideira, mano. A roupa de gente! E o trabalho que o Chris Evans tá fazendo com esse personagem, ele gera um tipo de personagem que tava no Capitão América 1, gera um Capitão América diferenciado nos Vingadores, e esse, por isso que eu considero o melhor filme, você vê que ele está, principalmente quem já teve alguma noção de liderança ou militar, percebe que ele é o cara que vai morrer pela tropa, mas vai deixar a tropa íntegra. Ele é o cara que todo mundo diz, eu vou lutar por ele, porra. E isso é muito bem retratado. Você não vê aquela equipe dele, a Strike, que tá a equipe que vem apoiar a antiga equipe dele? Sim. Não tem a mesma sinergia que tinha a equipe dele na Segunda Guerra Mundial. É. Você percebe que não é a mesma coisa da equipe dele. É, deve ser. Entendeu? Porque eles são da Hydra. Aí é que tá. O capitão. Aí você vê, quando o capitão começa a sincronizar com o Falcão, puta que pariu, que dupla do caralho, cara. Ficou os dois estão aqui carretada, cara. A química, e outra, pra mim tá também muito melhor que a química que ele tinha no Buck no primeiro filme. Eu gostei mais da química dos dois do que a do Buck, dele com o Buck. Tá bem melhor a química do Falcão com o capitão. Agora, quando tem o atentado terrorista ao Nick Fury, mano, puta que pariu, mano. Eu fiquei no cinema, meu, o que que tá acontecendo, mano? E outra, não para não, essa porra não para não, cara. Não para em momento nenhum, mano. Cara, eu gostei pra caramba, que nem o Joel falou aí, o filme não para, cara. Você tava vendo o filme, vira e mexe a ação e tal. Eu tenho que concordar. É um filme, tem bastante ação, tudo. Ele chega até a ser um dos melhores da Marvel, mas ele não é o melhor. Tem que bater nessa tecla. Mardinho, a gente tem que convir aqui. Nós todos reunidos aqui, vamos lá. A gente tem que convir o seguinte: quando o Nick Fury chega na casa do capitão pra se esconder lá e ele revela através do celular que ele fica escrevendo que o inimigo tá dentro da SHIELD. A SHIELD tá comprometida. Que a SHIELD, na verdade, que a SHIELD tá comprometida e que o vilão do filme é a SHIELD, é o cara, praticamente. Puta que pariu. Caralho, velho. Puta que merda. Porra, isso aí foi essa, um porra. Né, o cara, assim. Foi um mega roteiro. Eu nunca imaginei que o vilão ia ser a SHIELD, velho. Tu é doido, Dinho. A gente tem que convir que foi genial, foi foda, cara, esse roteiro aí. Foi o melhor roteiro. Não, foi. Que a Marvel foi legal, fez, mas... foi esse. Porque não ficou naquele roteiro clichê? É o vilão fulano que quer dominar o mundo. Não, mano. É o vilão cigrano que veio de outro planeta pra dominar o mundo. E uma coisa também que é foda, mano. O próprio Soldado Invernal, mas ele tá imponente demais no filme, mano. Didio, tá melhor que o Caveira Vermelha, viu, Didio? Tá. Muito melhor. Não, Didio, vamos que eu quero ouvir a opinião do Didio aí sobre isso aí. Fala aí. Quando ele aparece, mano, o Soldado Invernal, mas a música para, mas de uma vez e aparece ele, o cara, vixe, meu irmão. Me lembrou, sabe o que, Didio? O Sif, ele lembrou muito ele ser um Sif, tá entendendo? Porque aquela máscara dele, aquela proteção nos olhos, você vê que o cara tem um negócio maligno dentro dele, tá entendendo? Lembrando muito o Sif. Agora é o seguinte, mano, eu lógico que dada as devidas proporções, né? Mas eu achei muito parecido, mano, com o Heath Ledger, mano, o Cavaleiro das Trevas. Lógico que não é a mesma coisa, né? Porque o Cavaleiro das Trevas é praticamente intocável. Meio que, né? Pareceu um pouquinho pareceu, sim. Eles copiaram, eles beberam da fonte. Mas... falaram, porra, vamos... Mas quando chega o Soldado Invernal, mano, você fica... Eu, pelo menos, fiquei, né? Eu fiquei, puta que pariu, eu levei esse cara de novo, mano. Olha só, interessante, né? Uns falaram assim, parece com o Chief. Ele me lembrou, sabe quem, cara? Eu sou mais nostálgico. A entrada triunfal do T-800 do primeiro filme do Exterminador. Acho aquela primeira cena que ele vira o carro do Nick Fury, aí ele vem andando só, né? Pra cima do carro. Do lado, pra passar ali. Aí você, vixe, meu irmão, esse cara aí é foda demais, vejo. É o mal. É o mal. E o que eu acho invocado é que o vilão do filme, entre aspas, é o merdinha que era o cientista subordinado lá do Caveira Vermelha, que era o Zola, né? Essa virada aí é muito boa, mas puta que pariu. Tinha até a entonação do personagem de muda, ele falando, eu falei, achei foda. Caralho, mano. Mas, gente, o Zola, o que acontece? Você percebe que o Zola, ele não foi capturado. É porque eles até brincaram com esse lance dos americanos pegar cientista alemão, cientista russo, sim, e botar pra equipe dele, tipo o Einstein, né, que veio pros Estados Unidos e tudo. Exato. Viu, Didi, esse filme brincou, o que aconteceria se o Albert Einstein fosse um cientista maligno que entrasse pra corporação americana, no caso a SHIELD. Ele ia manipular toda a corporação pra criar uma inteligência, que no caso é a Hydra, dentro dela pra comer de dentro pra fora, mas transformar todos os agentes traidores, velho. Vou deixar uma pergunta pra você. Caralho, mas essa virada no roteiro é muito foda, mas o cara vê assim, puta merda. Vou lhe fazer uma pergunta muito simples, tá? Uhum. Você vai. Uma pergunta, uma afirmação muito simples. Quem conta a história são as pessoas que ganham, correto? Sim, sim. É isso aí. Sim. Você tem certeza que o Einstein era mocinho? Eita, porra! Uma coisa que eu queria perguntar pra todo mundo que tá aqui, velho. Quando o Nick Fury morre lá no hospital, véio, o Capitão América vai esconder o pendrivezinho. Como que ele colocou o pendrive dentro da máquina de chocolate, velho? Como que o cara fez isso, mano? Fora que ele colocou no pior local pra esconder, ele botou, né, tipo, na terceira prateleira, assim, do bicho. Foi. Senhores do Conselho Administrativo, ele é Capitão América. Ele é forte o suficiente pra abrir a porta de manutenção e botar lá dentro. Eita! O Didi sempre salvando o roteiro, hein, mano? É foda. Não, sim, é salvando o roteiro. Vocês já consertaram aquela bosta daquela máquina? Eu já consertei aquela merda já. Então, meu irmão, se você chegar com a alavanca certa, você abre aquela caceta, cara. Por isso que o americano fica chutando, que aquele aí, ou cai ou solta, aquele ali. No Brasil, as máquinas que botaram automática, olha só, no Brasil, as máquinas automáticas, que o brasileiro é foda, tiveram que blindar as portas, porque a turma conseguiu abrir aquelas portas. Tu pegava os dois dedos na porta, plá, e abria, cara. Mas eu quero saber, quem foi que acreditou que o Nick Fury morreu? Levanta a mão aí. Eu acreditei, ó. Cara, eu fiquei. Não, eu também cagado. Acreditei. Eu tava do lado do Giovanni, ó. Do Samuel, quando apareceu essa cena. Os dois estavam trocando a bugre, né? Aí, velho. Uma hora, cabine de tempo. Não, eu fiquei falando pro Joel, cara, não acredito que o Nick Fury morreu. Não é possível, ele não ia ter coragem de fazer isso. E o Samuel ficou branco, mano. Vixe, mesmo. Não acredito, não, bolso, mano. Coulson voltou, que é uma coisa que até agora eu tô tentando descobrir como é que eles explicaram porque o Coulson voltou. Eu também não assisti a série pra saber como é que ele voltou. Né? Se o Coulson voltou, pior que o Tigar Siqueira disse que sabe e não passou pra mim, filho da puta. Pior que o Coulson voltou, você acha que o Nick Fury ia morrer? O cara que é o cara? E botaram, você viu uma coisa interessante, no túmulo dele tava lá o Ezequiel de Pulp Fiction, vocês viram lá, né? Verdade, é show de bola. É verdade, cara, é isso mesmo. Eles invadem a base, mano, onde tá o Zola, eu achei massa ali da virada do roteiro, porque eu e o Samuel, a gente teve a mesma reação, mano. Quando apareceu quem era o real vilão, né, que tava por trás de tudo ali. Aí a gente, olha aí, mano, quem é que tava por trás, mano? E tem toda uma rede, mano, de conspiração, mano. E o Giovanni, a gente até já brincou com isso, que o Giovanni, uma vez a gente fez um podcast sobre 007, e os maiores vilões que tem é aqueles baixinhos, gordinhos, que você não dá nada por eles. É, são os mais perigosíssimos. Então quer dizer que a partir de hoje a gente tem que ter medo só dos baixinhos, dos gordinhos. Então... aqueles que você acha que não são ameaças, mas eles são as ameaças. Então vamos ter medo do Samuel aí, baixinho, gordinho, picadinho. Não, ele tá bem resolvido, tá com novo amor, trocando. E fez um sentido, mano, também com os outros filmes da Marvel, porque até aquele senador lá do Homem de Ferro 2, puta merda, tava dentro do esquema, mano. Puta esquema, que pariu, cara. O cara sabotando tudo, botando pra fuder no cara. Fez um sentido foda. Porque ele queria a tecnologia do Tony Stark, né? E caralho, mas foi um sentido total, mas aquilo ali na hora quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, mano, o povo, acho que eu tava assistindo comigo na sessão, né, eles não entenderam muito bem. Quando eu vi aquela parte, eu falei, nossa, que foda, viu? Parou pra me ficar me olhando, porque acho que sou eu que entendi na sessão que eu tava. Eu sei que o Didi vai ficar triste com o que eu vou falar, mas o que me decepcionou muito foi a não citação de vários personagens do mundo Marvel. E por que que eles não estavam lá pra dar uma ajudinha pro Nick, pro Capitão? O Gavião Arqueiro tava passando as férias onde, mano? Em outra dimensão, é, mano? Vamos que diabo lá. Que férias doida é essa, mano? Desculpa que você não assiste uma porra de uma sessão decente. Você está com a Hydra está manipulando todo o sistema de comunicação, afastou todo mundo para evitar o problema, não acionou o Thor, não acionou os demais, até o Loki não podia desligar, tanto é que o Bruce Banner e o Tony Stark aparecem como alvos. Assim sim. Então o que acontece? A Hydra, de tal forma, bloqueou toda e qualquer chamada, tanto é que Nick Fury, o Capitão América, o Falcão e a gostosa da Viúva Negra, estavam agindo sozinhos, cara. E você viu o detalhe, tinha gente aceitando, tinha gente não concordando, você via lá a gente 13 mesmo, eu achei que ela ia virar, não virou. Aquela cena ali que o Nick Fury leva um tiro, mano, o cara leva um susto, mano, na hora, que é do nada, mano, assim, vem um tirozão, vixi, mesmo, que porra foi essa, mano? Caralho, mas por quê, cara? Mas gente, por quê? Pra explicar, por exemplo, que todos os grandes eventos e assassinatos que aconteceram após a Segunda Guerra foram executados pelo Soldado Invernal, que também é representado. No mundo, no universo do Capitão América, quem matou o Kennedy foi o Soldado Invernal. E no mundo do Watchmen foi o comediante, né? Ah, o Kennedy é a personalidade que teve mais assassinos, assim, né, mano? Porque todo filme muda o assassino dele. É. Todo mundo assistiu Indiana Jones número 4, que é um filme ruim, certo? Indiana Jones e a Lenda da Piroga de Cristal. É um filmezão doideira. Vai, galera. O que acontece? O americano, como se não aceita que outro não aceita o fato dos índios deles serem subdesenvolvidos. Ah, para dizer que os outros índios que fizeram os originais, os primatas, os aborígenes que a Terra teve, eram muito mais desenvolvidos que os índios americanos. Aí o que acontece? Ah, então toda a tecnologia que o povo fez foi espacial. Então, aquela raiva que ele tem para o mundo vir de fora, o que vem de fora, entendeu, gente? Tudo que vem de fora, ele reage não muito positivamente. Ele tem que ser o bom, tem que ser o diferenciado. Então, cara, toda ameaça estrangeira pro americano tem que justificar de uma forma espacial ou alienígena, entendeu? Outra cena que foi foda de ação nesse filme, mano, a cena do elevador, mano. Caralho, mano. Puta merda, velho. O cara não tá entendendo dos porra maiores nenhuma. Elevadores que eu vi na minha vida, viu? O elevador é mais de 20 toneladas que ele elevador ali. Foi do, a galera, vamos falar uma coisa do caralho demais, aquilo ali. Véio. É a mesma cena do elevador do Bruce Willis do De Matar Um, porra. Sim, praticamente a mesma coisa. É a mesma cena do elevador que já sai na porrada, ele resolve. Porra. Então, agora é o seguinte, você mostra a capacidade do capitão, né? E ali já vai apresentando os ossos cruzados, já tá mostrando quem vai ser os ossos cruzados, né? E cara? Ali foi chibata demais, macho, aquela cena ali, macho, tu é doido. E mostra a resistência do capitão, né, mano? Que ele cai de uma altura quase do Empire State, não acontece nada. Mas ele caiu, véio, em cima do escudo, né, mano? Mas as pernas dele ficou de fora, meu chapa. Ô, meu cacete! Vai lá, qual é a função do escudo do Capitão América? Absorvendo. Absorver os impactos, lindão. Eles queriam pegar o Capitão América porque aquele cara, né, o Pierce, que ele achava que ele que tinha matado o Nick Fury, né, naquela cena ali. E era toda uma rede de intrigas, mano, de conspiração. Achei muito bom, mano, esse filme aí. Por causa desse lance de conspiração, mano, tá doido. E o lance do Capitão se aliar com a viúva faz com que os dois conciliem o que o Didi falou, né? Que é o soldado mais a espiã, que é a parceria perfeita, né? Pros dois avançar a história. E mais, né, o parceiro que eles confiam, né, mano? Que é o Falcão ali que... Ficou muito bom também, né, meu cara? O Falcão, como se diz a expressão, o Falcão é fora da caixa, né? É um cara que vem fora da caixa, né? Então ele é um bom soldado, teve um irmão de combate morto em guerra, né? E ele deu uma sinergia com o capitão muito grande, que os dois já se admiravam. E o detalhe mais importante... Porque os dois são meio parecidos, né, mano? Os dois perderam os amigos, né, em guerra e tal. Perderam os amigos. Então, e outra, aquele momento que você mostra lá o Falcão batendo papo com as crianças, mostrando, pulando o trauma de guerra, show de bola, cara. E o capitão junto, cara. Entendeu? Porque para pra pensar, cara, daquela grande tropa de elite que o Capitão América só tem ele e o Bucky agora. Todo é isso mundo aí. Já morreu. E a cena que eles vão invadir os três porta-aviões pra colocar os chips e tudo, galera, aquela cena ali de efeitos especiais, pra mim, ficou pau a pau com os Vingadores, viu? Não, ali tava demais, porque cara, ali tava é foda. É gigante, meu irmão, os porta-aviões, gigante, meu irmão. Isso, Samuel, eu corri atrás. Aqueles porta-aviões são menores que os porta-aviões, o primeiro porta-aviões da China. Mancha, naquela cena do porta-aviões, velho, puta que pariu, mano, Giovanni deve estar endoidando, mano, com essa cena aí. Eita, eu vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar aquele ali também. Já, galera, já tem a maquete escalão 700 pra montar, do primeiro filme. Mas, menino, eita, pô. Agora, o que me chamou mais atenção, você sabe que tem uma coisa que me incomoda nos universos de HQ, mas é muito citado, é aquele lado místico que me incomoda, certo? E vocês viram que uma das pessoas que foram anotadas como alvos dos porta-aviões foi Stephen Vincent Stranger. É, o Doutor Estranho, né? E todo mundo sabe que o Doutor Estranho é pra arrombar, é capeta pra cima e porrada pra baixo. E faz é tempo que eles estão prometendo um filme dele, né? Mas dizem que vai ser no Vingadores 3, né? Na terceira fase, vai ter um filme dele. Eu tô preocupado como é que eles vão poder enquadrar nesse universo um guaxinim, um guaxinim com metralhadora, né? Cara, que parece árvore. Homem-árvore. E essa ligação aí vai ser foda, mano. Quero ver demais, mas isso aí. E eu tô confiando, mano, que o Guardiões da Galáxia vai ser um filme muito, muito divertido, mano. O cara assistindo no cinema. É, eu só sei que Capitão América 2 terminou com aquele gostinho de fudeu, realmente a SHIELD nunca mais vai ser a mesma. É, mas acabou, e vai ter, né, sempre uma erva, vai ter sempre uma erva daninha dentro da corporação. Acabou a SHIELD, né, mano? Ali, mano, aquele final ali. Já é o pé, pá. Por que que eu tô fazendo isso? O Capitão América obedece a SHIELD. A Viúva Negra obedece a SHIELD. O Gavião Arqueiro obedece a SHIELD. O Bruce Banner trabalhava pra SHIELD. Você desmembrou a SHIELD. Vou trabalhar pra quem agora? Tony Stark. Se você vê o novo uniforme do Capitão América, que já tá aparecendo já no Vingadores 2, ele não tá usando o símbolo da SHIELD, ele tá usando o símbolo dos Vingadores. Ou seja, todo mundo é funcionário do Tony Stark, meu camarada. Aê, boa. Agora no filme dos Vingadores 2 é que o Tony Stark vai zoar com o Capitão, porque ele vai ser subordinado do Pelo contrário, os dois vão se bater muito pra preparar a guerra civil. Exato, meu camarada. Cara. Entendeu? Eita, pai. Vingadores 2 vai acabar dizendo: vamos ter a Guerra Civil, que cai entre nós. É um dos melhores HQs, se talvez o melhor HQ que você tem do universo Marvel. Tá ouvindo aí, Dio Corleone? Tá ouvindo aí? É, não, preciso ler. Por que, meu camarada? De presente para o Dio Corleone, para esse baitola ler. Ele tá usando com papel higiênico, é? É, só pode. Não, cara, não, você eu tem vou uma ler. Ideia? É uma série que o Capitão América morre. Vocês estão entendendo, cara, gente? É foda. A cena que eu achei mais foda de ação desse filme foi aquela cena da avenida, mano. O Capitão América descobre que o Soldado Invernal é o Bucky, mano. Caralho, aquela cena eu achei muito foda. É a minha melhor cena também, essa daí. Caralho, é demais, mano. Esse mesmo correlação que a Capitão América tem dos irmãos de combate, de certa forma tem com esse cara. Que é a mesma coisa que eu tenho com os meus amigos que eu dei no colégio militar, que foram também comigo pra Marinha. Onde você tiver, o cara é meu amigo. Cara, irmão de combate, irmãos em armas, cara, o sentimento é muito forte, cara. É. Tá? Então, tu imagina o cara ver alguém, todo mundo morreu, só tem esse cara. Para pensar o que passou na cabeça do Capitão América. E o cara estava convertido a outro lado. Vítima de um cientista louco, cara. Aquela cena, aquela cena que o Soldado Invernal, ele pula em cima do carro e arranca o volante do carro, mano. Acho que eu fiquei sentindo, mano, a sensação de como se fosse eu, mano. Acho que é que eu faria se alguém arrancasse o volante do meu carro, caralho. Pô, você anda trocando... Pô, meu filho, você anda trocando hambúrguer, não vou falar nada. I want to break free. I want to break free. Eita! I want to break free. No, God! No, God, please, no! No! No! Agora o Bucky, você percebe que ele não é o vilão do filme, né, depois dessa cena, porque ele fica se questionando que ele, não, eu conheço aquele cara, não sei o quê. Aí os caras fazem uma lavagem cerebral nele, né, mano, ele é só um boneco, né, mano, na mão dos caras da Hydra. É uma ferramenta. Ele não é o vilão central do filme, né? O vilão é a Hydra, mas ele tá lá. É o Capitão América da Hydra, né? Ele ali. Mas o Capitão também, Joel, tem que dar o braço a torcer também pelo lance do cara ser tão direito ao ponto de desistir de lutar contra o Soldado Invernal quando descobriu que ele era o Bucky. É, mas isso é doido. Pronto, fudeu, morreu. Porque tá querendo ser bom demais, vai morrer agora, queimado, explodindo no porta-aviões. Galera, é o Capitão América, cara. É um herói todo tempo, poxa. Ele não queria matar o cara, né, mano? Queria brigar com o cara, né? Ele é meu irmão, cara. Eu não vou bater, não. É, foi o que eu imaginei. Foi o que eu pensei mesmo. Isso daí é meu irmão, meu amigão. Não vou que se foda. Quer me bater, bate. O Soldado Invernal, ele meio que percebe, né, mano? Porque ele salva o Capitão América. E voltando bem rapidinho, já que também é no final do filme, vocês não sentiram que o Capitão meio que estava... gostando da Viúva Negra, não? Eu tava sentindo. Depois também. Daquele beijo deles e tal, o Capitão tava gostando. Tava rolando, mas tava... A Viúva queria dar uma de cupido de novo, ele, não, me fala. Lá vem ele com a viadagem da Fred Zone. É isso que eu ia falar. Se fudeu, porque ela só quer só ver ele com o amigo, o negócio dela o Gavião. Gente, ele vai ficar com a neta da Peggy, porra. A neta da Peggy não é aquela menina, não? A gente. A lourinha lá. Agora a cena que o Capitão América chega nos microfones da SHIELD e diz que tem infiltrados da Hydra dentro da SHIELD, que ninguém tem que confiar em ninguém. É isso aí. Caralho. Né? O exemplo mais bonito, todo mundo que acreditava, o símbolo que o Capitão América representa, automaticamente todo mundo que era fiel ao Capitão América reagiu. Você viu, né? só porque ele falou, ou seja... Inclusive, se... inclusive a neta da Peg, né? A vizinha que foi pra Síria. É isso aí, a vizinha. Será que o próximo Capitão América, o Capitão América 3, o Capitão América vai morrer nesse filme? Olha, pra morrer eu acho difícil, mas vai ter que ter uma correlação, porque qual que é o meu raciocínio? Vai ter o Vingadores 2, certo? Que deve terminar com o tanto... Eu acho que o Vingadores 2 vai terminar tendo algum cacete entre uma cisão, alguma briga entre o Capitão América e o Tony Stark, tá? Tem que ter. Se tiver isso no Vingadores 2, tiver essa separação... Batata, mano. Guerra Civil. Mas ele mostrou também dois elementos também, né? Dois personagens novos, né? Aí, cara, aí começou... Aí o que acontece? Estão abrindo espaço para os mutantes, né? Tanto é que o filme retrata eles como um milagre. Tá lá a Wanda e o Mercúrio, né, cara? É isso aí. A Wanda e o Mercúrio, que são os filhos do Magneto, de o Corleone, fez uma relação com o filme dos X-Men. Porque, aí, na verdade, sim. A Wanda e o Mercúrio, eles também integravam as histórias dos Vingadores, entendeu? Então são personagens que vão estar em dois universos, né? E eu fiquei curioso pra saber como é que vai funcionar isso. Não, mas pelo que eu li, Samuel, eles não podem citar o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate como sendo filhos do Magneto, mas eles não podem citar mutantes, não podem citar nada. E tanto é que eles são citados, os personagens são citados como... Como é que chama, cara? Como gêmeos, sim, né, cara? Como gêmeos. Isso mesmo, gêmeos, isso e mesmo. Eles chamam de Wanda e Pietro, né? Eles chamam de Wanda e Pietro. E esses dois aí vão aparecer no Dias do Futuro Esquecido, mano. Os dois, mano, com atores diferentes, mano. Eu chamo assim, meu Deus do céu, estamos desesperados. É a mesma coisa do Batman aparecer no meio da franquia do Lanterna Verde. Isso daí já não é uma tentativa meio da Marvel fazer negociação com a Fox, não, pra unir o... Ou então estão fazendo provocação. Se eles conseguirem unir Vingadores e os filmes que elas já estão fazendo, um X-Men e Homem-Aranha, pronto, fudeu, mano. Acabou a DC, mano, os filmes da DC. Imagina o Homem-Aranha zoando o Capitão América e o Hulk, cara. Puta que pariu. E agora eu tenho que dar o braço a torcer, mano. Eu acho muito foda a administração da Marvel, mano, com os filmes dela. É muito melhor, A qualidade da Marvel, não quer dizer, não. É uma gestão muito que bem feita. Tá muito foda, mano. Muito diferente ali da DC, mano. Que puta que pariu, mano. De filme bom só tem um Batman, o Super-Homem e só, mano. É foda. E só, né? Só mesmo, porque o Lanterna Verde foi um lixo demais, mas tu é doido. Mas galera, sabe o que é? Já os problemas é isso, porque eu como DC Nauta e sou suspeito, mas eu vou falar, qual é o problema maior que nós temos aí? A DC tem figurões, tem medalhões, que, meu irmão, tem ícones, mano. Todo mundo, exatamente, você chegar agora, todo mundo sabe que é um morcegão e todo mundo sabe que é um Super-Homem. Agora, o Homem de Ferro começou, ninguém sabia. O cara tem que reconhecer a Marvel, mano, que a Marvel, ela conseguiu pegar, mano, heróis que pouca gente conhecia, mano, e botar lá no top dos top, mano. Homem de Ferro é o exemplo, Sim, eu acho que ele é o mais foda que tem, tá ligado? O Homem de Ferro. Chama-se desespero. Meu Deus, isso aqui que nós temos. Temos isso aqui. Mas conseguiram, mano. Deu certo, mano. Não, mas a ideia do... Cara, você sabe qual é a história do Homem de Ferro. Agora... Se desse certo, beleza. Se desse errado, fudeu, não, cara. Beleza, mas deu certo. Agora eles vão tentar fazer isso aí com o Guardiões da Galáxia, que é pior do que o Homem de Ferro, né? Ninguém realmente... Até os fãs de quadrinhos, mano, não conhecem essa porra, mano. E a cena pós-crédito mesmo, a segunda cena? É o Bucky olhando, né, mano, a história dele lá. Porque é que acontece. O Bucky, caramba, eu não vi essa porra. Agora spoiler pra mim, eu não vi essas porra. Vai, dá xilique agora no Facebook. Estão me dando spoiler. Não. Dá xilique. A moda agora dá xilique no Facebook. Esse garoto parece até o Capitão América. O melhor do melhor do melhor. Senhor... E com o novo... O filme 1, pra mim, é um filme com carinho. É um filme que eu tenho respeito. Eu adoro filme de guerra, adoro. É, o que mais me comove em termos de história é sobre as grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma referência dentro de casa, que meu pai, em 1950, baixou praça, entrou em praça. E tem esse capacete que está aqui em casa, o Samuel já viu, que é igualzinho do Capitão América. Então, existe uma relação de carinho. Agora eu tenho que ser muito justo com o filme. É inferior ao filme 2. Então, no caso dele, é um T-999. Xiii! Meu Deus do céu, mano. Porra, tem que ser com a peteca, cara. Mas não, eu vou dar um T-900 nele. T-870, tá bom. Fala, meu Deus do céu. Padrão Schwarz. O T-800 com a alma do Arnold, né? O T-880. É um 880. Gente, agora vamos lá. O Soldado Invernal. Eita, menino. Vamos lá. O cara conseguiu. Até, não, peraí, ô, Giovanni. Até o nome é massa, né, mano? Porque a Marvel. A Marvel, ela queria colocar, mano. Ela queria que o nome do filme fosse Capitão América 2 ou Retorno do Primeiro Vingador. Não, não acredito. Meu Deus do céu, mano. Aí no caso, João, foi o cara genial que deu o nome, viu? Não, deixa o Soldado Invernal mesmo. Deve ser o mesmo brasileiro que apronta Star Wars. Maluco. É, o cara que bota Comandante Panaca, Rainha Amidala, Mestre de Dias. O filme 2, Capitão América, pra mim foi uma grata surpresa. Eu já vendo todo o processo, gostei da maturidade do Capitão, que eu achei excepcional, porque eu já conheci líderes em combate, ou em gestão, que for. É aquele desenvolvimento que tem, que eu acho muito bonito. E outra coisa mais importante, com essa história de demonstrar que o grande inimigo está dentro de você, que não é o caso da Hydra, quebra algumas falhas de roteiro de outros filmes, tá? No filme 2, porque é o seguinte, todo mundo tem raiva do Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro 3, porque são os filmes inferiores ao Homem de Ferro 1. Homem de Ferro 1 é um filme redondo que poderia ter ficado nele, mas fica legal, porque você vai fazer algumas coisas que é como se fosse easter eggs do filme. Primeiro, que é o mais importante, no filme 2, ninguém entende a posição daquele senador, teve que engolir com ela abaixo as atitudes dele pra tirar a armadura do... E ele era da Hydra. Fez sentido, né? Fez sentido nesse filme. Exato. No filme 2, no filme 3 do Capitão América, no filme 3 do Homem de Ferro, que muita gente criticou, o problema do fato é que sequestraram o presidente, ninguém fez nada. Mais uma vez, a atuação da Hydra. Entendeu? E, principalmente, responde o que pode ter sido uma ação do Nick Fury à volta à vida do agente Coulson, entendeu? Provando que não existe morte no universo Marvel. Se o corpo tá aí, o cara pode se voltar a viver. Então, Coulson. Então, fizeram um trabalho. Outra coisa, o trabalho do roteiro correlacionado com a Angel of Shields no seriado é magistral. O seriado é uma porcaria, mas quando chega, a partir do episódio 15, 16, 17, 18, dá uma subida porque apresenta a Hydra como um grande inimigo. Então, existe um trabalho. E outra, a correlação de irmãos de guerra, que é bem representada pelo Buck e pelo Capitão América, cara. Show, cara. A interação do Capitão América com o Falcão, a interação com a Scarlet e tudo aquilo que aconteceu. Então, meu camarada, T-1000 na cabeça. Ixi, Maria, velho. Esse garoto parece até o Capitão América. O melhor do melhor do melhor. Senhor, e com o novo. Então, o primeiro eu gostei. É um filme bacana de você assistir. Muita gente falou que é ruim e tudo. Eu gostei, explica muita coisa. Eu gostei também da explicação de Giovanni, tá? E pra mim, o filme ele chega até a ser um T-800, o primeiro filme, tá? Olha aí. Então, e agora, falando do 2. Com a alma do Arnold ou sem a alma do Arnold? Não, com a alma do Arnold, cara. Valeu! E o quê? O 2 é o seguinte, é bem melhor, eu concordo que as lutas, o combate do filme é bem melhor, o roteiro é muito melhor, né, vou ter que concordar aí, e como eu não li aí a explicação que vocês falaram aí da Guerra Civil, eu tô esperando agora um Vingadores, eu vou querer saber como que essa história vai meio que terminar, dá pra fazer até a abertura pro próximo filme, que eu já tô esperando nem o como é que é aí, o Guerra Civil, né, vai ter antes, vai ter primeiro, o Vingadores 2, mas eu já tô esperando Guerra Civil, pelo que o Giovanni explicou aí, cara. E eu acho, junto com o universo, explicou tudo porque aquilo que vocês estão falando aí, né? Do que o Giovanni até falou, da parte do Homem de Ferro 2, do 3. E isso, pra mim, meio que me fez até meio que gostar, não deixar de gostar então, porque eu não gostei do terceiro filme do Homem de Ferro, tá? Então ele me deixou gostando um pouco menos, tá? Do terceiro filme do Homem de Ferro. Então eu vou dar aí por causa do universo Marvel em si, junto com o 2, eu vou dar um T-1000, cara. Maria, eu nem pensei, mano, que tudo, o Dio fosse colocar, mano, o T-1000, mano. Pois não, é cara, é porque é o seguinte, juntando todo só o universo... Só cara, tem fanboy do Bandeiroso aqui, mano. Não, mas não é, cara, é porque aquela explicação da Hydra foi foda, então pra mim me ganhou, o roteiro ganhou, dia, cara. Então vale um T-1000 com certeza. Esse garoto parece até o Capitão América, o melhor do melhor do melhor, senhor... E com o novo. O que eu adorei, como eu já falei, é trabalhar o personagem, né? O Steve foi muito bem trabalhado nesse filme. Mostrou o lado humano dele, tudo, quanto o personagem é honesto, quanto o personagem é um exemplo. Mas quando passa pra parte dele lutando contra o Caveira, as partes da coreografia, as partes dos efeitos, não deu, não caiu pra mim, assim, não dá. Um T-700 para Capitão América 1. Não, não. Vale um T-800 sem alma do ar. Vale sim. Não, T-700. E o Capitão América 2 merece, pelas reviravoltas de roteiro, pela viúva dando mole pro Capitão e depois o Capitão entrando na friend zone, pelas cenas de ação, pelo ótimo vilão que é o Zola, mais o Soldado Invernal, enfim, por várias outras coisas, como a reviravolta do lance da morte do Nick e tudo, enfim, merece um T-900 Capitão América 2, o segundo melhor filme da Marvel, que pra mim só tá perdendo pra Vingadores. Eita! É um viado, só pra não dizer que entendeu. É um seu... Não, eu descobri meio, porque o Samuel aí, ele meio que se viu no Capitão América, na parada de friend zone. Eu não vou meio que me aprofundar muito. É muita pena do Capitão, uma friend zone, não poder pegar uma gata daquela. Eu te entendo, né, Capitão? Eu te entendo, Capitão, eu te entendo. Ele não vai pegar aquela gata, porque é o seguinte, ela é meu amigo, pô. É foda, cara. Esse garoto parece até o Capitão América. O melhor do melhor do melhor, senhor. E com o novo... Capitão América 1. Gostei do desenvolvimento do personagem ali, mostra como ele era fraco, né, fisicamente, mas dentro dele tinha um soldado, né, mano, realmente, e foi amplificado com os poderes do Capitão América, né, do projeto lá do soro super soldado. Eu achei que, beleza, é caricato, os vilões ali são os nazistas versus os americanos, né. É bem caricato, mas ainda assim é um bom filme de ação, é um bom filme de super-herói. Funcionou, né, não, João? Funcionou. Eu gosto, mano, do Hugo Weaving ali, mano, eu sei lá, ele com aquela caveira vermelha ali, tava bizarro, mas ainda era o Hugo Weaving, né, mano? Cara clássico ali. Então eu dou um T-800 com a alma do Arnold. Aê, chupa aí, Toma. Samuel. Chupar não, morde o hambúrguer. Porque se for chupar, vai que ele aceita, né, meu cara? Ai, fala, meu Deus! Agora o Capitão América 2, mano, Soldado Invernal. Caralho, mas não começa o filme a conspiração, mas eu me senti assistindo Batman, Cavaleiro das Trevas, mano, que eu não acreditava que o filme tava acontecendo daquele jeito, mano. Meu Deus do céu, mas... Tá muito mais maduro o Capitão América 2, mano. Muito mais... Eles conseguiram evoluir o personagem do Capitão América, mano, de uma forma assim que você acredita realmente nele, né? É muito foda, cara. E os vilões... Roteiro sensacional. Um dos melhores roteiros de filme que eu vi esse ano. É, e todo mundo, cara. O Soldado Invernal, você acredita nele. O Nick Fury, todo mundo ali tá muito bem no filme, mas é foda. E eu dou um T-1000 pra ele. Já é T-1000. É T-1000, porque aquela virada ali da Hydra foi muito do cacete, meu. Puta que pariu. É T-1000, mas... É T-1000, mas ainda pede pros Vingadores, né? Esse garoto parece até o Capitão América. O melhor do melhor do melhor, senhor. E com o novo... Não, é T-1000, sendo que a minha ordem de filmes da Marvel é a seguinte, Homem de Ferro 1, Vingadores e Capitão América. Capitão América 2, né? Aê, caramba, o Homem de Ferro ainda tem, caramba. Agora, a grande Samuel, estou apostando, botando dinheiro no chão. É real. Já pulei pra trás do Giovanni. Casou! Vou explicar uma coisa contigo, bem interessante pra você. O Vingadores 2 vai ser um filme do caralho, que nem é o episódio 2 de Star Wars, ou conhecido também como Império Contra-Ataca. Você vai ser um filme intermediário, vai deixar muita gente chocada e vai deixar muita gente regurgitada. Vai ser o prelúdio para a Guerra Civil. Então, cara, você vai chegar a sentir, vai entender a importância do filme 2. Acho que eu tô torcendo muito, mano, que eles façam isso daí, porque vai ser pra arrombar, viu, mas fizeram Guerra Civil. Vou ter que fazer, meu camarada, porque você vai soltar uma bomba nuclear chamada Liga da Justiça. Agora, Samuel, foi o que tu achou dos músculos do Capitão? Nossa, meu Deus. O cara fica fora desse banheiro. Sai quem de cara pra tirar aqui achando que o cara é biba, que tava alguém fazendo pegação dentro do banheiro. E o cara quer saber do sabe o que é pior, é que a gente chegou na sala de cinema e não tinham ligado o ar. Puta merda. Que merda. Putaria. Samuel todo suado, vindo do banheiro, é foda. Agora a pior parte foi essa daí, viu? Eu vendo os policiais entrando dentro do banheiro. Eu, vixe, mesmo, pegaram o Samuel. Eu prendi o cara, meu irmão. Eu tô decidindo o filme ainda, cara. Eu assisti um filme hoje que eu tô louco pra gravar. Porno! Porno! Porra, mano. Não, não é não. Eu já até falei pro primeiro, falei pro Joel, acho que no primeiro é Manoele, mano. Filme de arte, mano. Ah, lá, outro. Ó, maluco. Manoel no espaço, tá ligado? Zé Ruela, nós dois somos casados. Filme clássico, mano. Uma mulher pega a gente falando merda, a gente vai apanhar pra caralho. O cara tá no sul. A gente é dois caras casados com duas nordestinas. Se tu amanhecer sem ovo, tu vai entender o que aconteceu. A culpa é minha. Mas tu pega, mano, um filme que a mulher pega um perfume. E é como se fosse uma arma sexual dela, mano. Pô, é essa? Olha o roteiro do cabo, mano. Puta que pariu. E no próximo ela vai pro espaço, né, mano? Que é mais escrota ainda. É os Vingadores, né, mano? Não. Eu tô pensando em assistir essas porras tudo de novo pra ver a história, como é que é. Pra ver a história, né? Pra ver a história, eu quero assistir. Manoel, cara, eu quero ver a história na parada. Quero assistir, Manoel, pra ver a história. Hasta la vista, baby.